preparatório. Ciência, Saulo, 1-2-1-1, boa tarde. Ah, baixou e travou o trip 5240. Trip 5240, essa visual com campo? Afirma, visual, 5240. Repouso, pista 28, vento 210 graus, 059, trip 5240. Ok, livre pouso, 5240, grato. A 3191, após a passagem da TR da Trip no sinal da pista 28, alinha e mantém cabeceira 28. Tete, após a passagem da TR, alinha e mantém pista 28, será 3191. Trip 5240, solo aos 39, livre pista direita, chame solo 121, decimal 1. Livrar a próxima esquerda, solo 121, 95240. Trip 0, na chuta da torre. Solo Salvador, boa tarde, trip 5240, estabilidade. Siga via aquilo para o Pat 3, Trip. Libera a esquerda e siga cruze alfa até o Pat 3. Aquilo, Pat 3. A 3191, atentando a restrição da carta, em livre decolagem pista 28, vento 210 graus, 039. Decolagem. 0089, pronto, no ponto de espera. O 4089, após a rolagem do Airbus 321 da TAM, alinha e mantém cabeceira 28. Passa as do Airbus OTAN, ali mantém na 28, azul 4089. 4-0, confirma se algum box especial para nós. Cruz 4-0, aguarde, mantém a posição que eu vou verificar o contrário. De Salvador, é o SAS 31 aviona. 240, parqueamento será à esquerda do ATR da companhia, posição 5. Em posição 5. Zul 4089, livre decolagem, pista 28, vento 250 graus, 02 nós. Autorizar decolagem, pista 28, Azul 4089. Azul 4089, está atento à restrição da carta da saída da Elfa. Está atento. Foto da 3193, boa tarde. Então, 3193, boa tarde, após a rolagem da Embraer 190 da Azul, a linha mantém cabeceira 28. Rolagem da Embraer 28, cabeceira 29. Hotel, Oscar Zulu, prossiga. Oscar, hotel Oscar Zulu, decolagem por conta e risco, vento em Salvador variável, com 3 nós, reparte fora do solo. Azul 4089, decolado às 4-4, chame controle Salvador 120.8, bom voo. Controle 120.8, Azul 4089. Salvador, Azul 4089, cruzando 1700, nada é. Boa tarde, Azul 4089, contato radar, só para o nível 340. Sobe nível 340, Azul 4089. Informação, papai descendo para 1 no 5 já. Boa tarde, Gol 964, acione a identificação, chegada CARI, desça para o nível 120. 3193, livre decolagem, pista 28, vento variável 3 nós. Torre 3216, ponto de espera da 28, pronto. Então, 3216, após a rolagem da Embraer, correção. Após a rolagem da Airbus 320 da companhia, a linha mantém pista 28. Ok, a linha mantém na 28, então 3216. Salvador, boa tarde, está 3193, decolado na Zaga, beleza? Boa tarde, então 3193, contatuado na decolagem, suba restrito para uma centena na saída da Elfa. Restrito a uma centena na da Elfa, 3193. Bombom. Tá 3193, decolado aos 4:30, chame controle Salvador 120.8, bom voo. Tá 3191, chame o Centro Recife, frequência 12251 e alterna 13325. 3216, livre decolagem, pista 28, vento 280 graus, 039. Inicia, 3216. Gol no 964, controle. Você consegue dar presente e voar a posição CARI? Ainda restrito para o 120, gol no 964, direto CARI. São 3216, decolado aos 49, chame controle Salvador 120.8, bom voo. 120.8, graças, boa tarde. Obrigado, Serra Vitor 362, gol no 964. Pesando 93. Informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 32 milhas com rumo oposto, descendo para o nível 120, é um Boeing 737-800. Tá, 3196, você tem coordenação com Recife para voar nos Brindes? Aguardo coordenação, temos 3 aeronaves no mesmo perfil da saída. Guardando, tá, 3196. Controle Salvador, 3216. 3216, contato radar na decolagem, subiu para o nível 370, saída Momo. Tá na mão, quanto possível, prontinho. Guarda. Gol no 964, informa o tráfego, posição de 12 horas. Afastar a sua aeronave 27 milhas com deslocamento sul, cruzando o nível 70 em subida para uma centena. É um Airbus 320. Positivo, não temos o tráfego no alcance, cruzando um, se cruzar o 200 para um. Tráfego adjacente a... A sua direita, posição de 1 hora, 19 milhas, com deslocamento sul, cruzando o nível 140, em atenção para o 340, é um Embraer 190. Positivo, esse tráfego nós temos no alcance. Uma centena, tá? 3193. Mantenha uma centena, TAM 3193, aguarde a ultrapassagem do tráfego à sua direita. Tem uma centena, TAM 3193. Azul 4089, chama o Centro Recife, frequência 12251 e alterna 13325. Centro Recife, 1251, alterna 13325, Azul 4089. TAM 3216, o Centro autorizou direto o Froti. Ok, direto para o 3193, o centro solicitou que mantém o perfil da saída. Mantém o perfil, tá? 3193. Boa tarde, Oceané 6320, identifique, vem na Procari, desça para o nível 050. Gol no 964, tráfego sendo superado à sua direita, desça para 2000 pés, autorizado ao final do procedimento, o ajuste padrão. Você vai fazer o GPS, o procedimento GPS? Autorizado 2.500 pés para a final do ILS X-Way pista 28. Informe estabilizado. 3193, tráfego superado, livre ascensão para o nível 360. Sinal 360, tá, sinal 3. Boa tarde, trip 562.000, identifique, chegada em pit, desça para o nível 060. Boa tarde, gol 9074, acione identificação, chegada CARI, desça para o nível 100. Afirmo, ILS Zulu, pista 28. Prossiga, Papá Romeu, Hotel, Hotel X-Ray. Você efetuou a notificação de voo? Motivo de equipamento e pessoas a bordo e código alocado? Hotel Hotel X-Ray, o ajuste padrão em Salvador, operação instrumento com teto de 1.100 pés, visibilidade de 4.000 metros, chuva leve, ingresse no corredor visual de Salvador para se ainda é com ele. Boa tarde, gol 1885, acione identificação, chegada em pit, desça para o nível 070. Abatendo Juliette, Quebec Kilo, prossiga. Confirme pessoas a bordo? 04 a bordo, está livre a ascensão para 1.05, direto daquilo. Tá ótimo, eu vou prosseguir. Siga o telematango. Hotel Oscar Zulu, decolagem por conta de risco, reporte fora do solo, vento no aeródromo 200 graus, 099. Tem pessoas a bordo? Tem Hotel Matango, ajuste em Salvador no 013, mantenha em condições visuais, ingresse no... Vou ir na proa de Paris, vai para ingressar no corredor interlado. Autorizado, Mateu Litoral, Corredor Axé, Hotel Matango. Hotel Axé Zulu, sim. Zero Chame Recife, 12545 e alterna 12685. Então, 3216, Chame Recife, 12545 e alterna 12685. Então, 3193, cruza nível 170, chame o centro Recife 1251 e alterna 13325. 1251, 1353. Boa, Palima Tango, confirme seu código alocado. 0243, copiado, Palima Tango. 964 iniciando o procedimento. Autorizado, gol no 964, informe na final do ILS X-Way. 964. Como que temos o helicóptero Robson 66, a posição norte de sua aeronave, gol no 964, não irá interferir na sua aproximação. Gente. Hotel, hotel X-Way, prossiga. Autorizado direto do CRNG com Índia, hotel, hotel X-Way. Autorizado, voar. Mantenha chegado, seu número 3 na aproximação, 35626. Gol no 885, TC Donis, viu? Ainda para adiante, o seu número 5 para pouso, gol no 885. Posição Anto, Alfa, November, Tango, Oscar. Do 9074, desça e mantenha o nível de voo 060. Oxe. Salima Tango? Salima Tango, chamou o controle? Salima Tango, informe no através do Parque Pituaçu para cruzamento do campo. Gol 964 está estabilizado em LS. Gol 964, completa final, torre 1895, temo oposto. Obrigado, boa tarde. Poxa, na 6320, o senhor vai fazer o procedimento de LS Zulu? 3, próximo, 22, pronto. Desça para 2000, ajuste padrão, informe no localizador, Xané 6320. Ajuste padrão, 2000, toma lá no LS, Xané 6320. 35626, desça para 3000 pés, o ajuste 1903. Desça 3000, ajustado 1903, 35626. Gol 1885, desça para 5000 pés, o ajuste 1903. Precisar o 3883 ali, decola sem parada. Tá, 3883, gente, não tem ponto de espera. Ah, será? O fumaça está chovendo sobre o campo? Gol 1964 sobre o campo negativo. Ok, chuva leve na final de 6 minutos. Gente, gol 1964, tem livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 099. Repouso, pista 28, gol 964. Boa tarde, gol 1164, acione a identificação, chegada cara e desça para o nível 070. Início de vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 225, limitado pelo localizador. Esquerda 225, limitado pelo local, tem que reduzir a velocidade? Tá 220 nós, o trip 5626. Controle ao gol 9074. Prossiga. Tem alguma intenção de reduzir mais embaixo? Tem o gol 9074? Tem alguma intenção de reduzir o gol 9074 mais próximo? Afirmativo, para 220. Tá ciente. É o número para pouso? Número 4. Ok. O gol 1164 é o número 5. Confirma para o gol 1164? Só o número 5 para pouso. Lima Tango, chame a Torre Salvador, frequência 118.95. O 1885, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 230, limite ao localizador. Desça e mantenha a 4.000 pés. O ajuste na 093. Desce para 4.000, esquerda 230, limite localizador, gol 1885. Na 6320, tem condições de voar o ZAN e completar o sinal? Afirmativo, já vai curvar daqui a mais ou menos 2 minutos. Está autorizado a final do procedimento. Já no final do procedimento. Parte de verão do eixo da final da final zero. Livrando o eixo de Matango. Gol 1964, solo 04, chame sol 121, decimal 1, boa tarde. 21, boa tarde, gol 964. Só 3283, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém cabeceira no zero, 3283. Na 6320, vou usando a presente. Vai no Zan. 6320. 5626, está 11 milhas para o Zan. Está autorizado reassumir a navegação na proa de Zan, descida para 3.000 pés. Ok, da proa de Zan para 3.000 pés. 5626. Passeiros 2230, ciente, mantém ponto de espera. Sim, 2-0-2-8, Lima Tango. Mantém ponto de espera, 2-2-3-0, passareiro. Tá, 3-2-8-3, atenta um helicóptero a 1.000 pés prosseguindo para enrimar. Não interfere com sua decolagem. Livre decolagem, pista 2-8, vento 190 graus, 099. Iniciando decolagem 2-8, né? Tráfico está na 3283. Calimatango é torre? Oi, cara. Calimatango informa o tráfego Bravo Hotel 06, já na IRMA. Oi, cara. 3-2-0, estabilizou. Na 6320, completa final, torre 1895, tempo oposto. Completando, 1895, boa tarde, 3320. Trip 5626, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, aguarde transferência de comunicação. Quer autorizar procedimento, desça para 2000, aguarde transferência, 5626. Oi, Salvador. Muito boa tarde, você é 6320 e LS. Zulu, 6320. Xané, 6320, boa tarde, continue a aproximação. Cheque tem de pouso e reparte visual com campo. Tá visual, é canal 3 de pouso, 6320. Tan, 3283, decolar 207, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, TAM 3283. Otário, TAM 3283, contato radar na decolagem, saída árabe, suba para o nível 360. Sem restrições para o 360? Afirmo. Obrigado. Será necessário vetoração para sequenciamento. Mantenha presente PRO, seu limite é o localizador. Desça para 3.000 pés com ajuste no 093. Ok, mantenha PRO, limite é o LOC. 3.013, voando no 074. Pouso pista 28, vento 180 graus, 099. Está descendo conosco, confia. Afirmo, 180 graus, 099 do Xaner, 6320. Copiado, certo? Autorizado, pouso pista 28, no Xaner, 6320. Cabe. Comunicações. Autorizado, afinal, desce para 2000, vai aguardar a transferência. Boa noite. Gol 1164, desça para 4000 pés, o ajuste padrão. Com campo, ainda com o freio em cima, reportar a baixa de trabalho. Salvador, passaria do 2230, está no ponto de espera. Após o acho, tem condições de decolar de imediato, se autorizar. Passaria do 2230, mantém ponto de espera, tem um sequenciamento grande agora para o 2228. Positivo. E torre, o Xaner 6320, informa que planeja livrar na escala. Gente, Xaner 6320. Autorizar, Salvador, a gente tem condições de falar imediato, ok? 2230. Ciente, 2230, mantenha o ponto de espera. Chego, vai manter. Ciente, reduzindo, boa noite, 85. Redução de velocidade para 1809. 809, 074. A 074 está agora 5 milhas sudeste da posição ZAN e está autorizado a reação de navegação na proa de ZAN. Desça aí para 2.000 pés. Ok, ZAN para 2.000, 9074. Baixar travado, 5626. Xaner 6320, solo ao 10, livre pista via Charlie, chame solo 121, decimal 1. 211, quando levar na Charlie, Xaner 6320, grato. Trip 5626, confirme para a torre. Ok, 1000 pés, baixar travado visual. Gente, continue a aproximar, só a barra de pista livre. 5626. Tá mais travado na final. Chamou o controle, gol no 885. Oi, desculpa. Uno 164, reduz a velocidade para 2009. 200 na 164. Trip 5626, livre pouso pista 28, vento 190 graus, 089. 5626. Torre gol no 885, final, embaixo travado. Uno 885, continue aproximação, check transpouso, reporte visual com campeão de autorização. Já está embaixo travado, aguardando autorização. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Hotel Oscar Zulu, decolagem por conta e risco, vento no aeródromo 190 graus 08 nós, reporte para o solo. Tela Tchan Zulu, fora do solo, aos 1-2. Nautilus, minha torre em Salvador, 118-95. 1895, 9074. Gol no ano 64, desça para 2000, está autorizado a final do procedimento, reduza para a aproximação. 2000 reduzindo, no ano 64. Gol 9074. Gol 1885, vento 190 graus, 08 nós, livre pouso, pista 28. Livre pouso, gol no 885. Hotel Oscar Zulu, tá fazendo o circuito, vai para treinamento de solo na Rimaça. Hotel Oscar Zulu, centro no aeródromo, 190 graus, 079, já partindo solo controlado. Vai lá no solo, vai fazer treinamento de solo, chamando a nova decolagem de Hotel Oscar Zulu. Gol 9074, continue em aproximação, reporte visual com campo, chega o trem de pouso e aguarde autorização. Visual, gol 9074, aguardando. O Salvador, passarinha 2230. Passarinha do 2230, prossiga. Estimada da nossa decolagem, senhorita. Passarinha 2230, tem mais duas aproximações para pista 28, após será autorizado. Preta, tem condições de decolar imediatamente, se a senhora autorizar. Passarinha do 2230, não tem condições de autorizar sua decolagem no momento, mantenha a posição. Tranquilo. 1885, solo aos 1-3, livre pista via Charlie, chame solo, 1-2-1, decimal 1. Charlie, 2-1, 1, 1-8-5. Salvador, passarei 2-2-3-0. Pelo 2-2-3-0, prossiga. Senhorita, só questionando, se tiver várias aeronaves para pouso, então a decolagem em Salvador, não tem condições de decolar em Salvador? Só questionando. Complete a final e chame a torre em Salvador, 118-95. 118-95, no 964. Boa decolagem. Para não colocar o seu voo em risco, vai manter o ponto de espera. Ok, senhorita, estou mantendo o ponto de espera. Vou manter até a minha autorização de decolagem. 19074, tem de pouso baixado e travado? Encena arremetida, 9074. Estabilizou. 9074, conforme o procedimento previsto em carta, chame controle de Salvador, 120.8. Vai chamar o controle, o gol 1074? Afirmo, gol 1074, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado. O gol 964? Prossiga, gol 964. Eu já desestabilizei, não vou conseguir prosseguir na aproximação. Posso fazer um 360, eu tenho condição de pousar, que o colega remeteu à frente. Autorizado fazer um 360 na presente, gol 1964. Gente, pela direita, tá? Controle, gol 1074. Gol 9074, suba para 4 mil pés, passou vetoração para sequenciamento, curve à direita, para a 030. Direita 030, gol no 074. Passareiro 2230, alinha e mantém cabeceira 28. Alinha e mantém, 2230, passareiro. 1164, confirme o motivo da não estabilizar. Perdeu a rampa, 1164. Você conhece a Juliette Quebec, Elon? Passarela 2230, livre decolagem, pista 28, vento 200 graus, 08 nós. Livre decolagem 28, 2230, passarela. Instruções. Obrigado. 074, mantendo a pura 30. 0074, curva à direita, proa 090. Direita 090, 9074. Autorizado o pouso? 1164, negativo. Mantém a perna do vento? Afirmo, mantém a perna do vento, 1164. Está curvando a esquerda, então já estava na perna base, 1164. Confirme o que o seu nome estabilizou? Perdeu a rampa. 7. O 9024 desça para 2000 pés, aguarde vetor para o localizador. Aguardando o vetor, gol 9074. Tem livre pouso na 28, vento 210 graus, 10 nós. 7964. Autorizado, descida para 2000, gol 9074. Ok, 2000. Gol. Gol 1164, controle. Controle, 120, decimal 8. 1208, obrigado. 1164, na escuta? Afirmo. O senhor vai interceptar agora com curva direita, final do 1-0? 28, confirmando? Afirmo, 1164. Ciente, 1164. Reporte, final estabilizado. Estaremos. Salvador, com o dia, boa tarde, 2230, passarela. Passarela 2230, contato radar, só para 180, saída Arbor. Na Arbor, 180, 2230. Azul 4116, desce e mantém o nível 050. 050, azul 4116. Oxané 6326, achando de edificação, chegada a CARI, desça para o nível 100. O 9074, o senhor recebe o sinal do localizador? Sim, Matheus. Aguardando vetores, 9074. Gol 9074, curva direita pro 160. Direita 160, 9074. Limite ao lado? Sim. São 3805, a Lima tem 28. A Lima tem, 3805. Lamento, chame táxi, Mike Eco Delta. No 64, solo aos 20, livrando a direita, mantenha a posição do taxi Delta e chame o solo em 121, decimal 1. 121, decimal 9. 201, 211, gol no meu número 64. Afirmativo, 211. Gol 9074 para o localizador, curva direita proa 290, informe estabilizado. Direita 290, vai reportar estabilizado, 9074. TAM 3805, livre decolagem, vento 200 graus, 08 nós. Decolagem TAM 3805. Recebendo, 9074. 7, informe estabilizado. 2805, Decolos 23, controle 120, decimal 8. Controle 108, uma boa, TAM 3805. Boa tarde. Informe o localizador. Localizada final de LS Zulu, como número 2. Ajuste no 013, descendo para 2000, vai reportar estabilizado azul 4196. Estabilizado o sinal da 28-9074. Complete o sinal, torre 1895, tempo pouso, gol 9074. 1895, obrigado pela colaboração. Controle Salvador, boa, TAM 3805 no perfil da DAEL. Boa tarde, TAM 3805, contato radar decolagem, se for para o nível 340. Atenção 340, TAM 3805. Chené 6326, desça para o nível 050. 9074. TV pousa na 28, 9074 da Gol. Pique Eco Delta. Livre táxi, chame no ponto de espera da Oscar. São 3805, informe sua razão de subida. 3300 pés, são 3805. Afirmativo 1397, após a passagem do Boeing da Companhia Nacional, a Lima tem 28. Mike Eco Delta, tem condição de taxiar e iniciar a decolagem após o eixo de decolagem da 28? Sim, então tem livre ingresso, táxi 907 e aguarde para a decolagem, Mike Eco Delta. Na 6326, confirme sua razão descida. Só tem como implementar a razão descida? Na 6326 seria ideal, temos um tráfego porção de 10 horas, 20 milhas, cruzando 90 em ascensão para o 340, é um Airbus 319. Volo 397, livre decolagem, vento 180 graus, 10 nós. Livre decolagem 28, no 397. Volo 16, completa final do ILS Zulu, chame Torre Salvador 11895, tempo pouso. 11895, obrigado, azul 4196. Torre Salvador, batalha azul 4196, estabilizado no ILS Zulu da 28. Azul 4116, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, azul 4116. Sim, Norte até o Oeste do Rua, mantendo as proximidades em Remar e afastado medida do possível do eixo de decolagem da 28 até o Oeste do Rua. Otávio, Cadu, vai só fazer um 68, vai voltar para fazer o trabalho de solo. Sim. Lake Echo Delta, vento 210 graus com 08 nós. Tem livre decolagem da 35. 002, acione em identificação, chegada a Cari, desça para o nível 120. 1397, decola aos 29, controle 120, desce 8. 1974, prossiga. 297, 1. 397, 1. 0070 para o 0070. Aqui é o Xenamia 3-2000, autorizado o sinal ILS Zulu, pista 28. Desça para 2000 pés com ajuste padrão, informe no localizador. 2000 pés com ajuste padrão. Informará no localizador, 3805, chame o centro Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, Recife da 3805, uma boa. Boa. Controle, boa tarde. Aqui é com o Delta, eu sou direto Manassi. Afirmativo, se possível, é 10. Autorizado, 1.500 pés direto Manassi, informe na livrando a CTR, mais que acudado. Delta, informará. Autor de Salvador, boa tarde, gol no 397. Boa tarde, gol no 397, contato radar, saída da EL, suba restrito para uma centena. Uma centena, seguindo restrito, no 397. Papo Romeu, hotel, hotel X-Way, prossiga. Autorizado prosseguir direto hotel, hotel X-Ray, só vai manter essa mesma pro? Autorizado prosseguir, cruzar o eixo da decolagem, mantenha 500 pés, o ajuste 9013, informe visual com o local de pouso. Confirme versões a bordo? 01. Descopiado. Controle igual na 397, temos um tráfego a 15 milhas, assinando 510 acima em descida, a 12 horas do 397. 7, gol no 397, tráfego está sendo superado, está a 14 milhas de aeronave e um foco é sem Delchonet. 7, no 397. Temos um outro tráfego para o gol 1397, sua posição de 2 horas, 28 milhas. Cruzando o nível 170 em descida para 120, é um Embraer 190 da Azul. É, 1397. Azul 5002, tráfego posição de 10 horas, 26 milhas de deslocamento sul, cruzando o nível 70, subindo para uma centena, é um Boeing 737-800. Do 2230, chame o centro Recife 1260 e alterna 1288. Posso voltar na escuta da torre? Eu acho que o Zulu disse que está no solo fazendo manobra de solo, ok? É o Trip que está aqui na cabeceira 28. Sim, obrigado pela informação. Trip 5490, informa o tráfego, está aproximadamente 6 milhas da cabeceira 28, realizando o cruzamento a 500 pés. Tem livre decolagem, vento 1,60 graus, 1,2 nós. Afirmativo, Trip, ciente do tráfego, iniciando o decolagem. Uma centena, 397. Mantenha uma centena, gol no 397, aguarde ultrapassagem do tráfego, sua posição agora de uma hora. O gol 1397, mantendo uma centena. Boa tarde, gol 966, tenha Quebec, na descida Cari. Gol no 966, som de identificação, chegada Cari, desça para o nível 120. Cari, 120, 966. Pode descer o 562? Negativo, mantenha 120, 5002. Mantendo. Trip 5490-34, controle 10-8, boa tarde. 08, boa tarde, Trip. Oi, boa tarde, é o Trip 5490. Boa tarde, Trip 5490, contato radar, saída Momo, suba para o 2200, sem restrições. 200, sem restrições, o Trip 5490. Azul 5002, está ultrapassando agora o tráfego à sua esquerda. Está livre a descida para 2500 pés, o ajuste padrão. 397, tráfego superado, livre ascensão para o 360. Subindo o 360, 367.